A oferta é tentadora. Menos calorias, baixo índice de açúcar, promessas de mais saúde. Estas são algumas das razões que movimentam o mercado de alimentos dietéticos, setor que, segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria dos Alimentos Diet para fins especiais, cresceu cerca de 25% em 2004. Mas apesar das várias opções e variedades disponíveis no mercado, ainda existem pessoas que retiram esses produtos da prateleira sem saber que eles possuem finalidades e composições diferentes. Pelo menos é o que acredita a nutricionista do Centro Universitário Adventista, Campus Engenheiro Coelho, Gilza Viana da Costa. Os alimentos diet, eles são restritos em algum nutriente. A caloria do alimento se mantém mais ou menos a mesma, porque é compensado com outro nutriente. E o alimento light, ele é reduzido em algum nutriente. Para as pessoas que estão pretendendo diminuir a caloria para emagrecimento, os diets nem são os mais recomendados, e sim os lights. Os diets seriam mais recomendados para as pessoas que têm alguma deficiência na aceitação desses nutrientes, como por exemplo o diabético. De acordo com a médica endocrinologista Valéria Peixoto Meira, o consumo de alimentos diet e light não deve ser feito de forma desnecessária ou exagerada. Ela alerta que, se forem consumidos de forma excessiva, alguns deles podem trazer prejuízos à saúde. Os refrigerantes diet, alguns deles são prejudiciais para os rins, são cancerígenos também. Então a gente só orienta que não use em excesso. Os alimentos light são mais indicados até do que os normais, já que hoje em dia se consome excessivamente proteína e carboidrato e gordura também. Então, o ideal é que a pessoa faça exercício físico, se alimente moderadamente para não precisar usar adoçantes artificiais. Agora, os pacientes que têm diabetes, por exemplo, eles não podem consumir nenhum tipo de açúcar, né? Então, esses pacientes usam por uma deficiência na produção ou aumento da resistência à insulina, então eles são realmente necessitam mais de adoçante do que as pessoas que simplesmente querem emagrecer. Estudante de jornalismo, Vanessa Candiamoura começou a consumir alimentos diet e light em 1998 e emagreceu 7 quilos em 5 meses. No entanto, ela afirma que hoje consome em menor quantidade os produtos do gênero porque os altos preços ainda pesam no bolso na hora da compra. Eu gosto muito de colocar açúcar é ficar branco mesmo, que é de você misturar, não sei, pelo adoçante. E assim, na época eu perdi 7 quilos. Mas eles são bem caros, extremamente caros. Na verdade, parece que com o passar do tempo, eles ficam mais caros ainda. Não sei se é porque aumentou o consumo, que hoje em dia o pessoal está mais preocupado com esse negócio de alimentos light, diet. Eles são bem mais caros, mas o preço chega a ser o dobro. Então, assim, um dos motivos também que eu não consumi eles, eles são muito caros. O presidente da Abiad, Carlos Eduardo Gouveia, explica que os produtos dietéticos ainda são mais caros do que os convencionais porque a produção é feita em menor escala e porque estão há menos tempo no mercado. O fato é que o produto, quando ele é lançado, normalmente ele realmente acaba sendo lançado, às vezes, a um preço um pouco acima do que o produto convencional tinha. Muitas vezes até bem acima. Isso se deve a diversos fatores. Eu acho que o principal deles é a questão de escala. Tá? Enquanto o produto convencional tem uma escala de produção muito maior, o produto light diet inicia-se com uma escala pequena e que, à medida que ele vai aumentando o volume, obviamente os custos fixos da produção vão caindo, vão sendo rateados, e a tendência é ele ter uma equiparação com o produto convencional, como, por exemplo, acontece hoje no caso do leite desnatado ou do refrigerante light, que praticamente tem o mesmo preço do refrigerante comum. Segundo a associação que coordena a produção industrial de alimentos diet para fins especiais no Brasil, a Abiad, os produtos dietéticos surgiram por volta dos anos 60. O objetivo era atender às necessidades principalmente de pessoas diabéticas. Hoje, de acordo com Gouveia, o segmento ocupa uma grande fatia do mercado alimentício e é também uma opção para aqueles que procuram manter um corpo saudável. Márcio Tonetti para o Destaque Santa Catarina.